A fala que o Jean Willis fez aqui é uma fala muito lamentável, porque eu esperava um pouco mais de alguém que tem uma formação acadêmica, alguém que tem anos de atividade política, de estudo e tal. Salve, camaradas, tudo bem? Júnior Manoel na voz. Hoje eu sou um comunicador de repercussão nacional, as coisas têm dado muito certo, graças a Deus, Marcos, amém. Porém, contudo, todavia, minha militância política de 15 anos de atuação política não se resume à comunicação digital. A comunicação digital é parte também do que eu faço. O que você acha que tem uma crítica de parte da esquerda pra galera que fala sobre comunismo hoje na internet? Então, acho que tem primeiro um sentimento de inveja e de ciúme. Uma parte da esquerda brasileira, ela entrou numa noia que pra mim é inexplicável, que é louvar o STF, louvar o judiciário brasileiro. No dia que você me vê defendendo togado do STF, estão me ameaçando, viu? Pra alguns setores da esquerda, incômodo que uma proposta comunista revolucionária ganhe peso de massas, porque a sua existência enquanto esquerda depende da castração do desejo. A política precisa ser pautada na ideia de que não está bom, mas pode piorar. Eu sou menos pior. Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, o podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui com o Jones Manuel, que é pesquisador, escritor, comunicador popular, professor, militante comunista e pré-candidato a deputado federal. E vamos falar um pouquinho aqui sobre Brasil e propostas para o que está acontecendo no Brasil hoje. Tudo bem, Jones? Você tá bem? Tudo bom, Edson. Prazer estar aqui. Deu certo. Há muito tempo a galera manda mensagem pra mim falando que a gente tinha que conversar. E rolou. E é um prazer, uma honra. Agradeço mais o convite. Pô, muito obrigado por estar aqui. Um cara muito interessante. Estava querendo muito falar com você. Quero agradecer a sua presença aqui. Quero agradecer também a equipe maravilhosa que ajuda a gente a levantar esse podcast. Vocês acabam vendo uma pessoa aqui na frente da câmera, mas tem toda uma estrutura para levantar esse podcast. Nosso querido Leozinho aqui, que fez nossa produção, acordou aqui sabadão de manhã para estar aqui com nós. Débora, nossa produtora também, que está na atividade com a gente. O Gabriel, Thiago, Drio, nossos editores. Anderson, nosso capista. Matheus, nosso social media. O pessoal das Orcs, que faz nossos cortes verticais. Letícia, que faz o nosso financeiro. E o Luca, nosso filmmaker. Vocês acabam vendo uma pessoa aqui na frente da câmera, mas tem toda uma estrutura de pessoa que ajuda a levantar esse podcast daqui. Quero agradecer a todos, agradecer você que está assistindo a gente, pedir para vocês deixarem o likezinho aqui para fortalecer a firma. A gente tem a honra de trazer aqui o Jones Manuel, trazer essas figuras que estão aí movimentando a política. É um trabalhão, tá, gente? É difícil, então, pô, dê o like aqui que a gente tenta trazer aqui. Comenta quem você quer ver aqui no podcast também. E quero agradecer nossos queridos amigos da Insider, que patrocinam esse podcast, e mandaram um presentinho aqui para Jones Manuel aqui. Muitas graças. Presentinho bom aí pro Jones. Tá aqui do lado. E para quem não sabe, está começando aí o mês do consumidor na Insider. E essa é a sua oportunidade de comprar produtos com até 50% de desconto, somando os descontos do site, mais o cupom Edson Castro, mais os 10% de pagamento no Pix, você pode chegar a descontos de até 50%. Essa é a sua oportunidade de poder comprar aquela peça da Insider que você sempre quis, mas ainda não tinha adquirido pro seu guarda-roupa. E pra quem não conhece a Insider, roupas aí que são versáteis, atemporais, com tecnologia dentro de cada peça que desamassa no seu corpo. As camisetas, por exemplo, são duas vezes mais macias que a de algodão, tem ação anti-odor, regula a temperatura do seu corpo e não desbota com as lavagens. São funcionais, atemporais e versáteis. E além das queridíssimas tech t-shirts, tem as Game Changer, tem as calças Future Form e todas as outras peças da Insider aqui, que eu sou muito fã, inclusive da cueca, que é brabíssima, tá? Então, não vacila, use o cupom Edson Castro lá na Insider e aproveite até 50% de desconto. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Jones, eu tenho aqui um monte de perguntas sobre o Brasil pra você, mas eu quero trazer aqui uma pergunta que até tem a ver com esse podcast e com outras pessoas que participaram aqui, né? A gente viu a repercussão de uma fala sobre o João Willis sobre você aqui que rolou no podcast. E pouco tempo depois também rolaram algumas falas também do próprio Boulos e de uma outra parte da esquerda, batendo muito forte nessa vertente aí da galera dos web comunistas, dessa galera que tem falado sobre comunismo, chamando de revolucionários de sofá, né? Foi um pouco da crítica dessa galera. O que você acha que tem uma crítica de parte da esquerda pra galera que fala sobre comunismo hoje na internet? Tá. Essa é uma pergunta muito boa e bem ampla. Eu vou tomar a liberdade de começar respondendo, falando um pouco da minha biografia, porque eu acho que é importante, né? Eu não sou de família rica, classe média, e aí nada contra quem veio de família rica, é muito bom não passar dificuldades, mas não é o meu caso, né? Minha mãe trabalhou a vida praticamente inteira como empregada doméstica, meu pai era pedreiro antes de ser assassinado, então eu cresci numa favela de Recife, a favela da Borborema, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, vendendo jornal num sinal lá em Boa Viagem, próximo da pousada de Reginaldo Rossi, como o povo falava, e trabalhei dos 13 anos até hoje, fiz praticamente tudo, né? Vendi jornal, entreguei água mineral, entreguei almoço, trabalhei na praia, em quiosque, vendi caldinho, trabalhei como auxiliar de pedreiro, trabalhei como auxiliar de serviços gerais, trabalhei como office boy, trabalhei como segurança de festa, trabalhei como animador de festa, e tudo que você imaginar. Comecei minha militância com 18 para 19 anos na minha comunidade, a favela da Borborema, quando eu passei na UFPE, eu e meu amigo de infância, Júlio César, e outro amigo de infância também, Felipe Bezerra, que a gente meio que estabeleceu essa amizade a partir do grupo jovem da Igreja Católica da comunidade, né? Nós fomos os primeiros a entrar em universidades públicas da história da comunidade. Aí eu e Júlio, a gente abriu um pré-vestibular, um cursinho popular chamado Novo Caminho, que ajudou mais de 40 jovens da Borborema e região a entrar em universidades públicas. Em seguida, eu tentei ser líder comunitário na minha favela, não deu certo, fui ameaçado, por aí vai. Então, minha militância começou na minha comunidade e na minha favela. Fiz militância no movimento estudantil, movimento sindical, participei da Frente contra o Aumento das Passagens em Pernambuco, da Frente contra o Extermínio da Juventude Negra, participei do Cupistelita. Estava lá nos comitês populares contra a remoção da Copa do Mundo, participei da primeira ocupação do MTST em Pernambuco, né, ocupação Carolina de Jesus, e quando eu falo participei, não é participei de uma passada, eu fui de madrugada, junto com os militantes do MTST, cortar bambu para fazer os barracos e tal, e quando foi ocupar o terreno do lado da Estação do Barro, eu estava lá também, né, na época militante da UJC, União da Juventude Comunista. A gente fez várias brigadas junto ao MTST, brigadas de saúde, levando a galera de saúde do partido para atuar junto com as pessoas, ajudar e tal. Participei da criação e do trabalho de construção da Frente Povo Sem Medo em Pernambuco e por aí vai indo. Então é muito curioso, porque hoje eu sou um comunicador de repercussão nacional, as coisas têm dado muito certo, graças a Deus, Marcos, amém. Porém, contudo, todavia, minha militância política de 15 anos de atuação política não se resume à comunicação digital. A comunicação digital é parte também do que eu faço, né? Mas não só. Então, é muito curioso essa caricatura, porque é um pouco triste ver gente que me conhece da militância das ruas, dos atos, das lutas, dos protestos, de reuniões de construção de ação política há mais de 10 anos repetir essa caricatura. E por que ela acontece? Me parece o seguinte, tu tem quantos anos? Tenho 39. Pronto, tenho 39. Então tu pegou a época que era um consenso unipresente na esquerda brasileira falar que a esquerda precisava melhorar sua comunicação digital porque a direita chegou primeiro e a esquerda não sabia se comunicar nas redes. Esse discurso começou a partir de 2014, mais ou menos, ganhou força com a eleição do Bolsonaro em 2018. Então são mais de 10 anos dizendo que a esquerda precisa aprender a se comunicar nas redes. E aí, curiosamente, quem deslanchou nessa comunicação digital foram marxistas, né? Não foram petistas, não foram pessoas do PCdoB, não foram pessoas do PDT, do PSB, se é que a gente pode considerar o PSB de esquerda, enfim. Foram marxistas, comunistas, que conseguiram criar um ecossistema de comunicação digital que ganhou repercussão, né? Forjaram uma série de comunicadores populares que alcançaram a casa do milhão, né, de seguidores nas redes, o que é muito difícil porque a dinâmica de governança algorítmica ela não privilegia a nossa produção de conteúdo, o debate que a gente faz. Então acho que tem primeiro um sentimento de inveja e de ciúme, né? Inveja e ciúme porque a galera que tem mais dinheiro, que tem mais estrutura, que tem mais condição, não conseguiu alcançar essa influência comunicacional, esse peso no debate teórico, político e cultural do Brasil. E não, Edson, que a gente esteja na crista da onda pautando a sociedade brasileira. Não é o caso. Mas a gente é relevante enquanto campo político e comunicacional. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que tem aqueles que tentam enquadrar a esquerda brasileira no que um grande pensador, Mark Fisher, chamava de realismo capitalista, que é dizer basicamente o seguinte: é impossível querer mais. É impossível querer transformações estruturais, querer reformas estruturais na sociedade brasileira. É impossível, inclusive, pensar a superação do capitalismo e pensar o socialismo. todo pensamento, toda proposta política que se propõe a ir além do que está posto, que se propõe a questionar os limites do modelo político e econômico, que diz que, por exemplo, é possível e necessário enfrentar o poder dos bancos, baixar a taxa de juros, estatizar o sistema bancário, que é possível e necessário mudar radicalmente a matriz produtiva do Brasil e acabar com essa dinâmica econômica pautada numa atividade primária exportadora que só gera prejuízos à natureza, não tem densidade tecnológica, tem vários casos de trabalho análogo à escravidão, gera poucos empregos, empregos ruins, com salários baixos e por aí vai. Todo mundo que se questiona sobre, ó, gente, não tá bom. Sim, o que a gente está vivendo não está bom. Os empregos no Brasil são ruins, a saúde está quente e necessário, a educação segue uma crise, como diria Darcy Ribeiro, uma crise que é um projeto, a violência urbana cresce cada vez mais, as cidades são infernais, né? Inferno. Boa, São Paulo é mó paz. As cidades são infernais, problemas cada vez maiores por causa da emergência climática, né? De poluição, de chuvas além do esperado, de secas além do esperado, de calor além do esperado, de frio além do esperado, enfim. Então tem um setor do que se chama de esquerda no Brasil que ele tem como premissa é castrar os desejos, aqui bem psicanaliticamente falando, tem como premissa castrar os desejos de querer um mundo novo, porque a sua gramática política é uma gramática política de mera gestão do capitalismo. Você tem uma gestão do capitalismo que é fascista no Brasil, que é o campo da extrema direita, nesse momento representado principalmente pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro, né, que deveria estar preso porque é o Flávio Rachadinha. Então você tem uma gestão capitalista, uma gestão do capitalismo fascista, você tem uma proposta de gestão do capitalismo que é da direita clássica, oligárquica, né, tradicional, que é muito representada por uma figura aqui de São Paulo que é o Gilberto Kassab, você tem uma proposta de gestão do capitalismo que é uma proposta de gestão do capitalismo progressista, que é assim, a gente vai manter a propriedade privada dos meios de produção, vai manter a superexploração da força de trabalho, vai manter a dinâmica de poder político concentrado nas mãos da burguesia e dos seus gerentes, mas vai ter mais política pública, vai ter mais direitos humanos, vai ter mais um discurso de respeito à diversidade, à diferença e por aí vai. Então, para alguns setores da esquerda, é incômodo que uma proposta comunista revolucionária ganhe peso de massas, porque a sua existência enquanto esquerda depende da castração do desejo, depende do afeto triste. A política precisa ser pautada na ideia de que não está bom, mas pode piorar. Eu sou menos pior. Me apoie, porque do outro lado tem a besta fera, tem o monstro, tem algo muito pior. Então é isso. Tudo bem, não tá bom, eu sei, mas é isso. O outro lado é muito pior. Então, esse tipo de política pautada nesse afeto triste, nesse afeto da resignação, do comodismo, ele entra em choque com quem se propõe a desnudar uma nova perspectiva de futuro, né? Abrir novas avenidas de futuro e dizer assim, não tá bom só isso, a gente quer muito mais, a gente pode muito mais enquanto povo trabalhador, enquanto classe, a gente pode almejar um futuro diferente, a gente pode almejar, pode projetar, pode lutar por um Brasil socialista, por um Brasil verdadeiramente soberano, com poder popular, com governo nas mãos da classe trabalhadora. Então, é muito importante fazer uma caricatura da proposta comunista, comunista de apartamento, web comunista, não sei o quê, porque não dá para entrar no âmago da questão. Porque se a pessoa disser assim, mas eu concordo com suas críticas, mas a situação é difícil, a gente não tem correlação de forças. A primeira pergunta que eu faria é, mas peraí, pô, tem um campo político que manda na esquerda brasileira há 40 anos. 40 anos vocês comandando a esquerda brasileira, vocês não conseguiram correlação de forças para avançar mais? Por que não? Acho que já deu, né, a oportunidade. 40 anos, sabe? É a mesma coisa, imagina, tu torce para que time aqui em São Paulo? Sou Palmeiras. Palmeiras, perfeito. Aí imagina, antes da nova gestão do Palmeiras, que deu uma arrumada na casa, o Palmeiras vivia em crise, né? Vivia correndo risco de rebaixamento, não ganhava título nenhum e tal. Aí imagina, não lembra não, gente. Imagina as gestões antigas do Palmeiras, seria assim, não, a gente tá 10 anos sem ganhar nada, correndo risco de rebaixamento de maneira permanente, mas a gente precisa de 40 anos para continuar tentando, né? Ou 50, quem sabe, né? Aí você vai poder reclamar, porque senão pode vir uma gestão muito pior. Imagina esse argumento, sabe? E aí tem um terceiro elemento também, que é o elemento do uma perspectiva aristocrática. Por exemplo, a fala que o Jean Willis fez aqui, É uma fala muito lamentável, porque eu esperava um pouco mais de alguém que tem uma formação acadêmica, alguém que tem anos de atividade política, de estudo e tal, que se propõe a escrever livros, não acho que são bons, mas é isso, escreveu, enfim, simula conhecimento, né? Simula uma erudição de conhecimento. Se você extrai a fala do Jean, não sai nada com nada, né? Não tem um argumento. E aí, resume a ideia, tá falando pra bolha. Ah, você tá falando pra bolha pra alimentar um grupinho. Veja, é muito curioso, porque do ponto de vista do alcance público do debate que a gente vem fazendo, ele vem crescendo em ritmo exponencial, né? Acho que isso nem precisa argumentar, que quem negar isso aí, paciência, né? Tem que começar a dizer que a Terra é plana, porque tá negando a realidade, isso por um lado. Por outro lado, as pessoas não compreendem que a gente está num momento histórico de reconstruir a proposta comunista no Brasil. De fato, o comunismo deixou de ser um movimento de massas no Brasil desde os anos 90. Né? A gente está na proposta de reconstruir um campo político. Avançamos muito, temos muito que fazer ainda, não somos protagonistas da política brasileira, mas todo mundo é consciente disso. Eu sou consciente disso, meus camaradas do PCBR são conscientes disso, Gustavo Gaiofato, que já veio aqui, é consciente disso. Não somos protagonistas ainda da política brasileira, estamos lutando para ser e vem dando resultado. E eu acho, sinceramente, que a proposta que a gente vem apresentando tem mais capacidade de ganhar corações e mentes da classe trabalhadora, da juventude, do que um discurso de esquerda rebaixado, limitado, ressentido, carcomido, como é o do Jean Willis, né? A entrevista aqui era basicamente um show de ressentimentos, um show de mágoas, uma coisa meio, eu não conheço, e aí o que me chamou a atenção, eu não conheço esses webcomunistas, eu só conheço o Jônio Emanuel. Tá, se você não conhece, você não dá opinião, né? Porque se tu chegar pra mim e tu me perguntar, o que é que tu acha, Jones, do time do Palmeiras da década de 80? Não sei, eu não lembro, não faço ideia. Eu lembro do Palmeiras da Parmalat, dos anos 90 em diante. Então, assim, eu vou dizer assim, Edson, não tenho como opinar, né? Porque eu não conheço, né? Mas o cara diz que não conhece, em seguida dá uma opinião tosca, e parece uma opinião meio ressentida, meio tipo assim, quem é, sabe? Quem é esse comunista aí, preto, que veio da onda e que tá tendo audiência, tá sendo ouvido pelas pessoas, tá tendo seus livros circulando. Então eu acho lamentável, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, né? Porque assim, a lógica da política e da comunicação, você não bate pra baixo, né? Então assim, se cada vez mais figuras da política tradicional vêm fazendo ataques, porque crítica é outra coisa, né? Vem fazendo ataques, acho que isso mostra o crescimento da nossa repercussão no debate público brasileiro, porque ninguém ataca quem é irrelevante. Uma pauta que eu vi que vocês tomaram um protagonismo muito grande, e se não protagonismo, pelo menos discutiram antes de muitas outras pessoas discutirem, foi a questão da escala 6x1, né? Isso é uma pauta que já estava sendo muito discutida aqui em redes. Quando ela foi para o âmbito político, até muita gente foi pega de surpresa, né? Muito político foi pego desavisado, muito influenciador quis palpitar na parada, não tinha a menor ideia que estava fazendo também do movimento que estava rolando por trás. E a gente tem visto um certo avanço nessa discussão, muito coincidentemente, no ano de eleição, né? Essas coincidências da política meio curiosas, né? Como é que você avalia... tem uma fala aqui do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, que ele informou que o governo pode enviar um projeto de lei com urgência ao Congresso Nacional sobre a escala 6x1, se isso não for discutido até o final do ano, né? Como é que você vê esse avanço do que a gente está falando sobre escala 6x1 hoje no Brasil? Perfeito. Acho que é importante fazer uma reconstrução histórica também. Em 2022, eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco. Foi central na campanha que a gente fez a proposta de redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Então, a gente pautou toda a campanha com esse um dos elementos centrais para a classe trabalhadora de Pernambuco na época, né? Candidato ao governo do estado de Pernambuco. Se vocês forem nos vídeos do meu canal, Farol Brasil, tem vídeo lá de 2022, vídeo de 2021, vídeo de 2023, falando sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, antes ainda do Rick Azevedo criar o movimento VAT. E aí é inegável o protagonismo do Rick Azevedo na criação do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, em popularizar a fórmula que, do ponto de vista jornalístico e publicitário, é genial, né? Sim. Porque assim, a frase redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais é muito grande, né? É pouco apelativa. Fim da escala 6x1 é direto, é reto, é fácil entendimento, assim, é um negócio que, do ponto de vista comunicacional, foi genial. Se fosse alguma agência de publicidade que desenvolvesse isso, eles iam cobrar 10 milhões. No. Inclusive, Rick Azevedo, estou tentando um contato com você, vem aqui que eu quero muito falar com você, por favor. E aí, sem problemas. E alguma agência de publicidade ia cobrar 10 milhões para apresentar uma proposta dessa, né? E aí, a luta pelo fim da escala 6x1 vai ganhando corpo. É importante fazer uma reconstrução histórica, né? O ministro Luiz Marinho, esse que você citou, a primeira declaração dele foi contra o fim da escala 6x1. Ele falou que o que deveria acontecer era o patrão e o empregado negociarem para decidir qual é a melhor jornada de trabalho. O PT era contra a escala 6x1, o fim da escala 6x1, né? Isso é uma questão que vai dar polêmica, é preciso precisar isso. Porque tem projetos de deputados petistas apresentados na Câmara dos Deputados, como Reginaldo Lopes, que é deputado por Minas Gerais, e o senador Paulo Paim, que é senador pelo Rio Grande do Sul, de muito tempo atrás, propondo a redução da jornada de trabalho. Tem. Ninguém tá negando isso aqui, viu? Antes de vir é hater. Porém, contudo, todavia, os governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 nunca pautaram a redução da jornada de trabalho, mesmo quando o PT tinha a presidência da Câmara dos Deputados, porque vamos lembrar, de 2003 até 2013, o PT tinha o presidente da Câmara dos Deputados, né? Nunca pautaram a redução da jornada de trabalho. Quando aparece o movimento Vate, o Rick Azevedo, ele faz o abaixo-assinado, que alcança mais de 1 milhão de assinaturas, a primeira declaração do ministro do Trabalho, o senhor Luiz Marinho, foi contra o fim da escala 6x1. Inclusive, quem for lá no Twitter vai achar o Rick Azevedo descendo cacete no Luiz Marinho, dizendo, inclusive, que não era recebido pelo Luiz Marinho, que o Ministério do Trabalho não recebia o movimento Vate para conversar. O Fernando Haddad, na mesma época, foi perguntado, ele disse que estava por fora da discussão, que não sabia do que se tratava, esse é o nosso amigo Haddad. O Lula não falava do tema, curiosamente, o primeiro membro do governo Lula a declarar apoio à redução da jornada de trabalho foi Geraldo Alckmin. O ex-fascista Geraldo Alckmin. O doutor Geraldo. Então, assim, aí... Em maio de 2025, num pronunciamento na cadeia de TV do presidente Lula, pela primeira vez ele fala abertamente do fim da escala 6x1, mas ele fala abertamente na seguinte perspectiva: precisamos abrir o diálogo. A pauta já estava na rua há mais de 2 anos, vários atos de rua, campanha, abaixo-assinado, luta, não sei o que e tal. Aí em maio... O governo diz que vai abrir o diálogo. Aí, como eu esperava, e eu escrevi sobre isso à época, gravei vídeo, o governo não queria acabar com a escala 6x1 em 2025 para deixar como bandeira eleitoral para 2026. É isso que está acontecendo. Qual é o problema? Nós do PCBR defendemos a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Por quê? Porque já tem várias categorias que trabalham 30 horas semanais, né? Como assistentes sociais, pessoal da saúde. Nesse momento, por exemplo, está tendo uma greve das TAIs, né? Técnicos Administrativos em Educação das Universidades Federais. E um dos pontos da greve é o governo Lula cumprir o acordo de encerramento da greve de 2024 para garantir as 30 horas semanais para a categoria, né? Que não está sendo cumprido. E 30 horas semanais você pega basicamente todos os trabalhadores do comércio e dos serviços teriam redução na jornada de trabalho. Então, isso poderia criar uma unificação entre setores da classe trabalhadora do funcionalismo público e do mercado privado, que o do funcionalismo público, que tem 30 horas, mas não é garantido, na prática é violado, setores também do mercado privado, como o setor bancário, que tem 30 horas já regulamentadas, bancários e bancárias, mas também muitas vezes é violado, não é garantido, com trabalhadores do comércio, dos serviços, da indústria, que também não tem direito a 30 horas. Então, a gente poderia criar um movimento unificado da classe trabalhadora. Essa é a proposta que a gente defende e vem agitando. A PEC, apresentada pela Erika Hilton, fazia a proposta de redução para 36 horas semanais. O governo assume a pauta, já rebaixa para 40 horas. E aí, recentemente, a deputada Erika Hilton, ela deu entrevista dizendo assim, a gente colocou... para 36 horas para ter mais de negociação, para ter uma gordura de negociação. Veja, faz até sentido, mas qual é o problema para quem não entende processo legislativo? O negócio não foi nem ainda para votação em plenário. Então você já rebaixou a pauta, porque, vamos lá, para mim me parece muito fácil de entender e concordar que hoje na correlação de forças da sociedade brasileira e tal, não existe colocado a ideia de que temos força para reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais. Tranquilo, para mim. Dito isto, a negociação mesmo se faz no momento do plenário. Num relatório do projeto de lei, você briga nas comissões, você briga. Aí, na hora da votação no plenário, na hora que vai ser apresentadas as emendas para negociar que emenda entra, que emenda não entra, aí você usa mais de gordura para negociar. Mas o governo entra na pauta, já rebaixa, já coloca para 40 horas semanais, aí a direita, o empresariado, fez o óbvio, né? Não, já que vocês só querem reduzir 4 horinhas, vamos acabar com a escala 6x1 e manter as 44 horas. É só distribuir, né, tal, o horário de trabalho. E para piorar, Edson, tem na pergunta que tu fez, tem uma informação que é muito importante, que a maioria do povo não sabe. Vou até aqui olhar para a câmera. Meu amigo e minha amiga, o presidente da República, ele pode mandar para pro Congresso um projeto com regime de urgência. E o Congresso é obrigado a apreciar o projeto, senão a pauta trava. Então o governo já poderia, ano passado, em 2024 e por aí vai, já poderia ter mandado o projeto com regime de urgência, fazer toda uma campanha de mobilização, rodar o país, fazendo plenária, fazendo debate, convocar as cadeias de rádio e TV e dizer assim, a gente quer a aprovação disso. Ah, Júnior, se reprovasse, o presidente da República pode mandar todo mês se quiser. E é claro que isso é hipérbole, né? Mas assim, ele pode mandar quantas vezes quiser o mesmo projeto de lei com regime de urgência. E criar o desgaste pro Congresso. Imagina, a gente tá toda semana debatendo, dizendo assim, você que trabalha numa escala 6x1, às vezes uma escala 6x1 é até o menos brutal, né? Porque teve trabalhadores, por exemplo, do Zafari, que é um dos maiores grupos de varejo. Esse tá isso daí. Tava numa escala 10x1, né? 10 dias de trabalho seguido para ter um dia de folga. Aí imagina, o presidente da República mobiliza, pauta o debate, se compromete e tal, e joga a bucha pro Congresso. Nossa Senhora! Então o governo não fez ainda porque não quis a mobilização necessária para aprovar o fim da escala 6x1. Parece que esse ano vai sair. Mas a gente, enquanto pré-candidato a deputado federal, a gente vai continuar a luta pela redução da jornada de trabalho, porque a gente acha que 40 horas ainda é uma jornada de trabalho muito extensa, e vai continuar esse debate para a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. E aí é claro que a gente não vai conseguir reduzir a jornada de trabalho de uma hora para outra, mas faz um processo de escala. O Chile, por exemplo, aprovou uma redução da jornada de trabalho que reduz 2 anos, aí depois de 2 anos reduz mais 2 anos, aí depois de tal, faz uma escala temporal de redução da jornada de trabalho para dar tempo de adaptação. O México reduziu 8 anos a jornada de trabalho. Caraca. 8 anos, não, desculpa, oito horas. 8 horas, né? A jornada de trabalho baixou de 48 para 40, né? E já tem debates, inclusive, de, ó, precisamos daqui a 5 anos fazer uma nova redução da jornada de trabalho. Eu quero entrar num papo com você sobre essa redução da jornada de trabalho, que é uma parada que eu acho que tem uma disparidade, que é sempre onde entra no tema polêmico dessa questão. Você citou o Zafari, que eu acho um exemplo muito bom. Os caras tinham jornada 10x1. Isso. Com lucro bilionário. Então, ao mesmo passo que tinha ali denúncia dos caras botando funcionário 10x1, tinha notícia de investimento de 1,5 bi para abrir rede em São Paulo. Você fala assim, pô, o cara que tá investindo 1,5 bi, dinheiro não tá faltando. Então, é uma má vontade com os próprios funcionários mesmos. Então, a gente sabe que hoje, se eu não me engano, não vou ter um número de cabeça aqui, parte das pessoas que trabalham na 6x1, acho que 40% e tantos são de grandes redes, de grandes farmácias, mercados, etc. Só que a gente ainda tem o micro e o pequeno empreendedor, a gente tem o comércio local, a padaria, o barzinho, que é esse empreendedor que ele já está sufocado, né? Que é o cara que ele é o cara que paga mais imposto, é o cara que está ali no limite. E esse cara vê essa redução da escala quase como um atentado contra o próprio negócio dele. E esse cara também é um cara que, olhando para a escala de poderes, ele também tá lá embaixo, né? Que acho que a gente acaba, nem todo empreendedor ele é um grande empreendedor, pelo contrário, né? Muitos, a gente tem um empreendedorismo por sobrevivência hoje no Brasil. Isso. Como fazer com que o fim da escala 6x1 ele também não quebre esses pequenos negócios de família e de bairro que a gente tem hoje? Perfeito. Veja, Edson. Qual é a questão central? Qual é o problema do pequeno, do micro e do médio comerciante, problema principal. E a gente tem várias pesquisas e dados levantando isso. Não é o custo da força do trabalho, porque a maioria tem um número muito pequeno de trabalhadores, né? Então, por exemplo, a barbearia que eu corto cabelo, faço a barba, tem 2 trabalhadores, né? O salão que eu faço as unhas tem 2 trabalhadoras, sabe? E por aí vai indo. A lojinha de açaí que eu gosto muito de ir no meu bairro tem 1 trabalhadora, né? Então, qual é o grande custo desses negócios? É fundamentalmente um custo de acesso a crédito. Você tem várias pesquisas acadêmicas e pesquisas, inclusive, de órgãos diretamente ligados a isso, como o Sebrae, falando que a maioria dos micro, pequenos e médios chamados empreendedores, a grande reclamação é: eu não consigo crédito, e quando eu consigo crédito, é uma fortuna. Então, se um dia tu tiver a brilhante ideia de pensar assim, pô, vou expandir o Edson Castro Show e vou fazer aqui uma reforma e tal para triplicar esse tamanho. Vou no banco atrás de crédito, vou pegar 100 mil reais para fazer uma reforma, ampliar o meu negócio e tal, criar um hub de comunicação com espaço para outros comunicadores e tal. Se tu for pegar 100 mil de crédito, é quase impossível no Brasil, tu, com a taxa de juros média do financiamento, não pagar no mínimo 150 mil por cima. É quase impossível. E aí, 150 mil por cima no crédito de 100 mil, eu tô sendo generoso, viu? Uhum. Tendencialmente, tu vai pegar 100 mil, vai pagar 200, 210, 230. Eu tenho um amigo que acabou de pegar um financiamento, vai comprar um veículo, pegou um financiamento de 60 mil e vai pagar 120. Então, tipo assim, sabe? Então, por que a maioria dos micro, pequenos e médios empreendedores tem tanto medo do fim da escala 6x1 ou até aderiu a certos discursos liberais? Porque a maioria do que se chama de esquerda no Brasil os abandonou e não tocou no ponto central para eles. No Brasil, o governo FHC fez uma privatização em massa do mercado bancário, aliás, do setor bancário, né, privatizando vários bancos públicos com a desculpa que a privatização iria aumentar a concorrência, baixar a taxa de juros e o spread bancário. O que a privatização fez foi concentrar na mão de 5 bancos o mercado bancário brasileiro. 85% do mercado bancário brasileiro é concentrado por 5 bancos: Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa. Desses, 2 são públicos, né, Banco do Brasil e Caixa, mas são bancos públicos que, na prática, atuam como bancos privados dentro de um cartel bancário, mantendo taxa de juros muito alta. Em algumas modalidades de crédito, inclusive, o Banco do Brasil está cobrando juros mais altos até que o Itaú. Sabe? Assim, o grau de absurdo que está colocado. E aí fez com que o pequeno comerciante no Brasil ele tenha uma carga tributária muito alta, porque no Brasil existe uma carga tributária alta, mas não para todo mundo. É falsa essa ideia de que brasileiro paga muito imposto. Trabalhador, classe média, paga muito imposto. É rico, bilionário no Brasil, não paga imposto. O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos. Por exemplo, tem um dos ITRs mais baixos do mundo. ITR é imposto territorial rural. Então, o agronegócio todinho paga um ITR que é menor que o IPTU da cidade de São Paulo. O mais poderoso agronegócio do mundo paga um ITR, Imposto Territorial Rural, que é menor que o IPTU de São Paulo. A alíquota de imposto sobre heranças no Brasil é ridícula, menor que a dos Estados Unidos. A alíquota do imposto em renda no Brasil é menor que a dos Estados Unidos. A gente não cobra lucros e dividendos, os Estados Unidos cobra. O ITR do Brasil é menor que o dos Estados Unidos. O imposto sobre consumação de luxo no Brasil é menor que nos Estados Unidos. Não tem PVA para jatinho, para helicóptero, não tem sobretaxas para quem compra caviar, importa avião francês e por aí vai. E eu tô citando os Estados Unidos, gente, porque normalmente aquela desgraça é conhecida como o país símbolo do liberalismo econômico, viu? Então, no país símbolo do liberalismo econômico, se cobra uma tributação muito maior em cima de ganhos de capital, de altas rendas, de consumo de luxo, do que no Brasil. Então, rico não paga imposto. Você, trabalhador, você, classe média, paga muito imposto. Então, não se fez uma reforma tributária que realmente desonere o consumo, o micro e o pequeno comerciante ou empresário, como quiser chamar, e não se enfrentou o gargalo do crédito. Então, hoje no Brasil, o melhor meio de tranquilizar o micro e o pequeno é dizer assim: meu irmão, minha irmã, a gente vai começar a enfrentar esse cartel bancário, vai tirar os bancos públicos do cartel, vai começar a baixar a taxa de juros das diversas modalidades de crédito, baixar o spread bancário, vai atuar uma política monetária do Banco Central para começar um movimento de baixa consistente e sustentável da taxa de juros, da taxa Selic. E a gente vai atuar para aprovar normativas, tanto do ponto de vista do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, como do ponto de vista de legislação nacional, para impedir, por força da lei, taxas de juros superiores a 30% ao ano. Porque, veja, vários países do mundo têm isso. A Inglaterra, de novo, gente, a Jones é comunista. Não, não estou citando a Cuba, a Coreia Popular, não, a União Soviética. A Inglaterra tem um limite, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu acho que é um limite de, no máximo, 80% de taxa de juros em cima do financiamento. No Brasil, um financiamento de cheque especial, ele pode chegar a 200%, 250%, não, a 300%. Um mês errado quebra, sabe, uma família. É, crédito no consignado, que é um negócio certo, não tem risco, é zero risco, porque é desconto em folha. Crédito no consignado está chegando em juros a 35%. O que é isso? A desculpa deles é que o juros alto é o preço do risco do crédito, porque como o Brasil tem altos índices de inadimplência, então o juros sobe. Mas no consignado, o risco de inadimplência é zero, porque a pessoa vai pagar porque é descontado em folha. E mesmo assim, o juros está chegando a 35%. Então, nós, isso vai ser um elemento central da nossa pré-campanha, a gente vai atuar fortemente, a gente vai para cima do sistema bancário, a gente defende a estatização dos bancos, uma política nacional e planejada de controle do crédito para desenvolvimento da complexidade produtiva da economia, desmontar o cartel bancário, baixar a taxa de juros e apresentar um conjunto amplo de legislação no Brasil, de leis anti-rentismo, que coloquem limites na taxa de juros e coloquem um limite legal que nenhum financiamento pode ser superior a 30% anual em taxa de juros. Essa é a taxa máxima. E no crédito consignado, nenhuma taxa de juros acumulada pode ser superior a 8% ao ano. Tá bom demais. Tá bom demais. E trabalhar na perspectiva de criar força política para estatizar o setor bancário e fechar a conta de capitais do Brasil e acabar com a especulação no mercado cambial. Porque nenhum país na história da humanidade desenvolveu indústria, complexidade produtiva, empregos bons, sem controlar o setor bancário. Porque quando você deixa o setor bancário livre de controle, ele faz com que a economia seja o que é a economia brasileira, uma economia rentista, né? A economia dos juros altos, do tigrinho, da Bete, do Olifanz e por aí vai. Você falou sobre indústria brasileira, e eu acho que é legal porque a gente teve uma polêmica agora recente, foi uma manobra que rolou, né? Que o governo brasileiro ele elevou o imposto sobre mais de 1.000 produtos importados do exterior. Entre eles tinha uma série de produtos, alguns que do uso do nosso dia a dia, placa de memória, celular, computador, alguns da indústria, né? Então tinha reatores nucleares, tinha umas coisas, uma lista era bem ampla de produtos. Sim. E aí numa movimentação típica do Haddad, né? Eles voltaram atrás falando que não era muito bem isso daí que a gente estava pensando. E aí, eu vou fazer duas perguntas para você, tá, Jones? E estão as duas na mesma pergunta, tá? Primeiro, essa movimentação de taxar a importação desses produtos, né? O que você acha disso? E o segundo, que é um muito importante, que é como é que a gente desenvolve a nossa indústria que hoje é bem precária, né? A gente tá vendo, principalmente olhando países que eram menores que a gente, dando passos largos em rumo à industrialização, com o protecionismo que a gente tem hoje, principalmente para importar esses produtos, para a gente poder desenvolver a nossa indústria. Como é que a gente faz para desenvolver a indústria travando justamente aquilo que vai ajudar a gente a trazer o maquinário para desenvolver essa indústria? Tá, vamos lá. Primeira pergunta, Edson. O companheiro fofo, Fernando Haddad, ele é um típico tecnocrata, né? Ele é o que a gente chama na linguagem da militância de cabeça de planilha. Porque ele olha os números e na cabeça dele faz sentido. Eu vou fazer aqui um aumento de uma taxa regulatória, porque do ponto de vista técnico isso não é um imposto. Isso é só uma taxa regulatória alfandegária, né? E tal. Então, do ponto de vista técnico, é isso, não é imposto. Então, na cabeça dele faz sentido. Eu estou aqui só alterando uma taxa que não é um imposto, que não vai passar pelo Congresso, que não é um novo tributo. Esse aumento vai me dar 14 bilhões a mais de arrecadação pelas projeções e isso vai ajudar a fechar as metas fiscais do novo teto de gastos. Show! E aí não penso nas consequências políticas, não penso nas consequências comunicacionais, não penso como isso vai ser recebido pela população. E não, nem no momento, pô, no meio do aumento da memória RAM, tá, o cara, ligado? Dropa isso daí, é uma loucura. E assim, pô. E no meio, no ano eleitoral, né? Eleitoral e não, tal. Burrice pura. Então, né? Assim, é uma cabeça de planilha, não tem sensibilidade. No dia que ele falou que não conhece a Shein e a Shopee, que ele só compra livro pela Amazon, você vê que o cara tá deslocado do que é o dia a dia do povo. Meu irmão, minha mãe, que não sabe mexer muito em internet, minha mãe, por exemplo, ela precisa da minha irmã para coisas básicas, né, do seu dia a dia e tal. Mas minha mãe compra na Shein e na Shopee. As roupas dela de malhar é tudo da Shein e da Shopee, tá ligado? Assim, minhas tias e tal, minhas tias, a maioria, infelizmente, só fizeram até a quarta série, porque vinham da zona rural do Cabo de Santo Agostinho, não tiveram oportunidade de estudar. Só que é isso, veja, o fato de serem semi-analfabetas, isso não impede elas de estar inserido nesse mercado de consumo digital e todas elas compram roupas na Shein e na Shopee. Mas o ministro Haddad não conhece. Mas o ministro Haddad não conhece. Então veja o deslocamento do que é o dia a dia do povo, conhecimento popular e tal. E aí realmente, quem não conhece o povo não consegue dialogar e não consegue pensar política para ser popular, enfim, bem aprovado e por aí vai. Isso por um lado. Por outro, Edson, veja, protecionismo não é um problema em si. Nenhum país do mundo desenvolveu sua indústria sem protecionismo. Inclusive, o país mais protecionista da história do capitalismo brasileiro se chama The United States of America, né? Os Estados Unidos foi, do século XIX até metade do século XX, o país mais protecionista do mundo. Um ilustre pernambucano, Barbosa da Lima Sobrinho, que foi governador de Pernambuco, ele tem um livro, Estudos Nacionalistas, que é muito bom, inclusive, que é um estudo sobre questão nacional e política econômica, que tem vários ensaios sobre os Estados Unidos, que ele mostra que nenhum país foi mais protecionista que os Estados Unidos na história do capitalismo. Protecionismo, ele é um instrumento. Ele é um instrumento para quê? Ele é um instrumento para você proteger um setor industrial da concorrência de capitais mais competitivos, que tem escala de produção maior, maior densidade tecnológica, escala de financiamento melhor, mercado consumidor melhor, enquanto você não consegue desenvolver aquele setor ao ponto de ele concorrer com um setor de outro país. O problema é que no Brasil, protecionismo virou mera reserva de mercado para não indústrias, é aí que vem o pulo do gato. Veja, o Brasil não tem indústria de eletroeletrônico, isso é mentira, né? A Zona Franca de Manaus, veja, eu defendo a Zona Franca de Manaus, mas a Zona Franca de Manaus hoje é uma maquiladora. Ela pega as peças de um computador, monta, porque tem isenção fiscal, tem desconto, tem não sei o quê, papapá, e revende. Mas aquilo assim, aquilo não é indústria brasileira, aquilo é uma maquiladora brasileira. E um processo de industrialização, ele precisa que o Brasil produza bens de capital. O que é que são bens de capital? É máquinas que produzem máquinas. Então a gente não pode estar importando máquinas, a gente precisa produzir nossas próprias máquinas. Ele precisa ter capacidade de produzir nossa memória RAM, nossos chips, microchips, placas de vídeo e por aí vai. Como reindustrializar o Brasil? Isso é um debate gigantesco. Só essa pergunta daria um podcast de 5 horas. Mas vamos citar 3 coisas muito rápidas. Primeiro, tem um problema de planejamento. No Brasil, a gente está proibido de planejar. A institucionalidade que a FHC criou, que está vigente até hoje, ela proíbe planejamento estatal. O Brasil não tem planejamento estatal, não tem planejamento público. Hoje, no Brasil, é impossível, do ponto de vista institucional, planejar. E aí, vou te dar um exemplo bem rápido para a gente não ficar só na afirmação. O presidente da República, quando ele é eleito, ele precisa, todo ano, aprovar seu orçamento no Congresso Nacional, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Mas peraí. O presidente foi eleito para 4 anos. Por que ele não aprova o orçamento dos 4 anos e um plano de governo no primeiro ano de governo e governa a partir disso? Porque ele precisa, todo ano, aprovar o orçamento. Sabe o que, isso implica? Isso implica que, por exemplo, estamos em 2026. A LOA desse ano foi aprovada ano passado e está vigente. A UFPE, que é a universidade que eu fiz minha graduação e meu mestrado, ela não faz ideia de quanto de orçamento ela vai ter em 2027. Ixi. Por quê? Vai depender da proposta de lei orçamentária que o Ministério do Planejamento vai formular no meio do ano, vai ser apresentada no Congresso no final do ano, vai ser aprovada, aí só aí a UFPE vai descobrir quando é que ela vai ter de orçamento ano que vem. E outra, e o próximo governo trabalha com o orçamento que o governo anterior planejou. Exatamente. Então, assim, não faz sentido, é proibido planejar no Brasil. Então, aqui, é impossível do ponto de vista institucional você dizer assim, tá, o Brasil tem o SUS, que é um sistema nacional de saúde, nós temos hemocentros, nós temos laboratórios públicos nacionais e tal, a gente quer, daqui a 20 anos, a gente quer ser autossuficiente na produção de fármacos, de máquinas e equipamentos e completar, que a gente está bem próximo da autossuficiência, na produção e consumo de vacinas, né? Então, a gente não tem instrumentos institucionais para criar um planejamento efetivo com disponibilidade orçamentária para um projeto de 20 anos. Na institucionalidade brasileira, simplesmente. Não tem. Não tem. Sim, sabe? Então, vem o primeiro problema. Sem planejamento é impossível desenvolver complexidade produtiva, é impossível desenvolver indústria. Vem o segundo problema, que é, hoje no Brasil, a gente vive uma economia rentista, que é dominada pelo interesse da especulação financeira, dos bancos, dos fundos de investimento, e é impossível desenvolver indústria com a taxa média de crédito, que é 15%, a taxa Selic. O juro real do Brasil é de 9% ao ano, gente, é o segundo maior juro real do mundo, só perde para a Rússia, que está em guerra, viu? É bizarro. Tá ligado? A gente só perde pro juro da Rússia, e da Rússia tem uma boa justificativa pro juro estar alto, que é isso, a Rússia tá em guerra, né? Então, com essa política monetária do Banco Central, que mantém consistentemente o Brasil há mais de 30 anos, tem as maiores taxas de juros do mundo, ou a gente tá em primeiro, ou a gente tá em segundo, ou a gente tá em terceiro, mas consistentemente, há mais de 30 anos, a gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo, é impossível você desenvolver ganhos de escala, de complexidade produtiva, porque todo mundo que tem um dinheirinho, que tem uma reserva, vai fazer aplicações financeiras. A captura da poupança privada da sociedade é feita para especulação financeira e não para investimentos produtivos. O terceiro elemento fundamental é que a gente não tem um sistema nacional de inovação que pense o desenvolvimento de tecnologia e inovação no Brasil, né? Nós somos um mero consumidor de tecnologia. A gente não tem um sistema nacional de inovação por vários motivos, mas só para citar um deles, a gente tem uma legislação de patentes que é lesiva ao interesse nacional, que é a legislação de patentes aprovada ainda no governo FHC e que eu sou praticamente um dos únicos pré-candidatos no Brasil inteiro que fala sobre o tema, que está vigente até hoje, quinto governo petista, nunca foi mexido, na época que a legislação de patentes do governo FHC foi aprovada, o senador Darcy Ribeiro chamava da lei de patentes mais entreguista do mundo inteiro, né? Que faz com que o Brasil seja um mero consumidor de tecnologia e aqui seja mais fácil para um grupo de capital estrangeiro registrar a patente do que para uma universidade pública, do que para uma cooperativa, do que para uma empresa nacional. Esses três elementos que precisam de mudanças rápidas para pensar um projeto de industrialização são exemplos de um debate mais amplo, mas tudo isso não é uma questão, e aqui esse ponto é o mais importante, Edson, não é uma questão técnica. É uma questão essencialmente política. Tem um debate técnico sobre quais políticas industriais são as mais efetivas, sobre qual modelo de legislação de patentes adotar, sobre qual estrutura de financiamento. O melhor é segmentar o setor bancário, criar bancos só atuando na indústria, só atuando na construção civil, só atuando na agricultura, criar grandes bancos nacionais, criar bancos setoriais. Enfim, tem todo um debate aqui, mas está submetido a uma linha política. É que hoje, no Brasil, quem é que manda no país? Quem manda no país é a classe dominante brasileira e o imperialismo. A classe dominante, os setores internos mais importantes são o rentismo e o agronegócio. Eles não têm interesse em industrialização e muito menos o capital estrangeiro que domina a economia brasileira. Então se trata aqui de uma questão essencialmente política de derrotar esse bloco no poder, conquistando o governo para a classe trabalhadora, para aí sim a gente ter condições efetivas de começar uma política real de industrialização, que para mim vai ser uma industrialização socialista. Vou trocar um pouco do assunto, mas ainda mantendo um pouco do que impede boas políticas no Brasil hoje. A gente está gravando esse podcast daqui, acho que a gente está no... A gente pode falar que está no fervor, acho que ainda não é o auge, mas estamos no fervor do Banco Master, né? Então a gente tem aí todas as denúncias contra o Daniel Vorcaro, todas as trocas aí de que Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro estavam trocando mensagens um com o outro. Inclusive, no dia da prisão do Vorcaro, mandou mensagem para Alexandre de Moraes. E amigos. Friends. Né? E aí a gente também vive esse momento que toda vez que a gente vai falar sobre o judiciário, é sempre um problema, né? Então tem uma questão aqui que eu quero falar já com você também sobre toda a questão da pejotização que está rolando no STF. Sim. Que é um problema gigantesco hoje para o Brasil e falamos muito pouco a respeito. Mas a gente pode ir para várias escalas, né? Então a gente tem desde juiz que pegou um abuso contra uma menina de 12 anos e tratou como se fosse a coisa mais normal do mundo, e a gente pega prompt de ChatGPT no meio da sentença do cara. Então, desde do pequeno trabalhador no dia a dia que precisa resolver uma questão com seu patrão, até o empresário médio, até o cidadão comum, E até chegando nas escalas, a gente vê problemas do judiciário, né? Gigantesco, né? O judiciário votando a favor do próprio penduricalho, que vai passar o limite do teto de gastos, né? E reclamando que ganha pouco, né? Meu Deus do céu, eu, desembargador, estou sofrendo aqui ganhando pouco. A carreira não é atrativa. É, pô, como sofre, né? É. Inclusive o Açaí abriu, né, para vaga para repositor. Se algum desembargador estiver passando necessidade, fica a sugestão. Como é que a gente mexe no país com um judiciário tão protecionista, com um judiciário tão autoleniente e tão travador de pautas importantes como é hoje? Pergunta maravilhosa, Edson, mais uma vez. Porque, veja, uma parte da esquerda brasileira, ela entrou perdendo a palavra, gente, numa nóia que para mim é inexplicável, que é louvar o STF, louvar o judiciário brasileiro. Quando, na verdade, o STF, primeiro, não fez mais que sua obrigação, né? Então, assim, ninguém, pô, gente, assim, saber, você não vai bater palma pra alguém que fez sua obrigação. Imagina, assim, tu, sei lá, se você imaginar que tu é casado, aí tu chega pra tua esposa e fala assim, ó, amor, como eu sou foda, ela vê os pratos, ela diria assim, tá, não faz mais que tua obrigação, tipo, foda-se. Amor, hoje eu não te traí. Tá ligado, tipo assim, sabe, faz mais que tua obrigação, velho. O papel dos caras não é ser garantidor da Constituição, nessa, a função proclamada, vai lá, pô, e faz o teu, isso por um lado. E aí, a partir disso, se esqueceu que o STF, ele, dentre outras coisas, como tu falou sobre a questão da pejotização e terceirização, ele é vanguarda, ponta de lança na desconstrução de direitos trabalhistas no Brasil. O STF vem atacando a Justiça do Trabalho de maneira sistemática. Vários ministros do STF deram declarações dizendo que não tem que existir uma Justiça do Trabalho no Brasil, como se questões trabalhistas fossem meramente questões contratuais de âmbito de direito civil. Isso é voltar 100 anos no Brasil à situação do país para a Revolução de 30. Em que não existia, por exemplo, uma instância específica para garantir a execução de direitos trabalhistas no âmbito de conflitos jurídicos, sabe? Tipo assim, é um nível de brutalidade, de ataque à classe trabalhadora. O senhor Gilmar Mendes está querendo aprovar a pejotização universal. Se isso for aprovado, se isso for legalizado, não tem efeito fim da escala 6x1. Porque ele abre o precedente jurídico para qualquer empresa, por exemplo, uma empresa que tenha 20 mil trabalhadores, não assina carteira de ninguém e contrata 20 mil PJs. Todo mundo vira MEI e aí acabou. Todo mundo vira MEI e acabou. E aí não tem fim da escala 6x1, porque a jornada de trabalho não vai estar regida mais pela legislação trabalhista, pela CLT, vai estar regida pelo contrato específico de trabalho. Inclusive, do ponto de vista formal, não pode nem organizar sindicato, né? Que você não é um trabalhador, você não é um trabalhador que se associa a uma instituição trabalhista que é o sindicato, você é uma pessoa jurídica. Então é uma tentativa de destruir os direitos trabalhistas no Brasil, destruir o movimento sindical e a esquerda calada. Então, o STF fez um ataque brutal contra o piso da enfermagem. Eu participei de todos os atos em defesa do piso da enfermagem em Pernambuco, né? Quando o piso da enfermagem foi aprovado no Congresso e o Bolsonaro teve que aprovar em 2022, no ano da eleição, teve que sancionar, o empresariado privado foi lá, via senhor Barroso, e conseguiu que o STF suspendesse o pagamento do piso da enfermagem e destroçar o piso da enfermagem. A maioria das pessoas de esquerda ficaram caladas. E aí, veja, gente, a gente dá de bandeira uma pauta que historicamente é nossa, que é combater os privilégios e absurdos da máquina do Estado. Vou falar aqui olhando para a câmera para vocês. Juiz do STF não tem que ficar lá até completar 70 e tantos anos, não. Tem que ter tempo de mandato, no máximo 10 anos. Mas, Junes, meu Deus, a extrema-direita fala isso. Eu falo isso antes da extrema-direita e pelos motivos certos. Você não pode colocar uma pessoa como Cristiano Zanin, que a pessoa entra lá em 2024 e vai ficar lá até 2060. Aí, esse povo que fica falando que Cuba era ditatorial, que Coreia do Norte, que União Soviética é ditatorial. Meu irmão, o cara vai passar 30 anos no centro do poder, mandando e desmandando, é isso mesmo, E não existe instância revisora, né, do STF, né? Então, uma decisão do STF é uma decisão do STF. Até que se mude a composição da corte para talvez mudar aquela decisão, ninguém controla os supostos controladores da Constituição. Então, é um poder quase que absoluto, com uma pessoa que vai entrar e ficar 30 anos, não, tá errado, a gente defende mandato, 10 anos, acabou. Eu, inclusive, acho, aqui vai ser polêmico, eu acho que não tem que existir uma corte no modelo do STF de controle de constitucionalidade. Mas isso é um debate muito amplo que fica para outro momento. Mas, no mínimo, começo de conversa. Tem que ter mandato. Segunda coisa, tem que enquadrar esse povo. Tem que proibir que juiz tenha escritório de advocacia. Quer ganhar dinheiro, meu parceiro? Vá pro setor privado. Mas esse negócio, não, Lewandowski, ministro do STF, aí tem o escritório Lewandowski tocado pelo filho. A Gilmar Mendes, ministro do STF, aí tem o escritório de advocacia tocado pelo filho e tem empresa que presta consultoria à CBF, CBF que tem processos no STF. Sabe? Aí Alexandre de Moraes, escritório tocado pela esposa, senhora Viviane Bassi de Moraes, que tinha um contrato com o Banco Master de 129 milhões de reais. Tem que proibir. Quer ganhar dinheiro, vai pro setor privado. Né? Juiz do STF tem que ser juiz, não ter escritório de advocacia. Aí quando sair, vai dar aula na universidade. Vai viver a vida acadêmica, vai escrever livro, vai participar de seminário. Acabar com essa suruba de banqueiro, empresário e juiz, que é o Gilmar Palusa. Esses encontros que são feitos em Portugal. E aí... É juiz do STF, é isso mesmo, é juiz do STF em encontro de lobby com vários empresários que têm causas julgadas no STF. Isso é surreal. Tá ligado? Surreal. E eu acho mais surreal, assim, parece que... Eu não sei se é porque parte da esquerda se beneficiou do STF, principalmente ali no meio da Lava Jato, parte da galera falou assim, ó, deu uma passada ali... Sim, porque até mesmo o rolê do Bolsonaro... O entusiasmo que a galera ficou ali com o Alexandre de Moraes pós Rio de Janeiro me pega muito. O cortador de maconha do Paraguai. Pô, o Alexandre de Moraes, que você parar pra pensar... Aliás, tem um excelente podcast do UOL, que é sobre o Alexandre. Não vou lembrar. Um excelente podcast sobre a história do Alexandre de Moraes. Que ele entra contestado, tá? O Alexandre de Moraes, ele entra à esquerda, era contra o Alexandre de Moraes. Na época, o PT chamava ele de advogado do PCC. Exato. O Jean Willis tem falas contra o Alexandre de Moraes pesadíssimas no próprio Congresso. Entendeu? E assim, não precisa ir muito longe. E aí você vira um, não, agora é nossos amigos, agora tá tudo bem porque é um ataque da direita. E o senhor fala assim, tá, mas, gente, o que que a gente tá protegendo? Sabe, o que a gente... Aí você começa a ver, pô, o cara tem parte em resort, o cara tem... A mulher do cara tá envolvida e agora a gente não pode falar? Por que não? Porque o julgamento do 8 de janeiro tá na mão... Então viram... Que política é essa que a gente está defendendo aqui e é para quem? Não, e assim, a gente perde uma oportunidade... A gente não, que eu não perco não, viu? Ó, gente, comunista não fez isso não, viu? Esse negócio tá passando mão no cabeça do STF, isso é coisa de outro lado da esquerda, mas comunista não fez isso não, veja. Mas a maioria da esquerda perde uma oportunidade de ouro, Edson, que veja, a população trabalha que só um condenado numa escala 6x1, pega um transporte ruim, lotado, a maioria não tem ar-condicionado, em Recife faz 15 anos que a promessa é climatizar toda a frota e 15 anos que a frota inteira não é climatizada. Aí pega um ônibus lotado, cheio com essa porra, um calor da miséria, se for mulher ainda sofre risco de ser assediada, é uma agonia, é, sabe, tipo assim, você volta pra casa, às vezes, o que mais cansa não é nenhum trabalho, é as 2 horas em pé no busão. Uhum. Aquilo ali parece um dementador do Harry Potter sugando a sua energia de viver. Aí você chega em casa, aí você vê, ministro do STF tinha resort junto com a família e aí recebeu os banqueiros lá. E aí os banqueiros que têm causas sendo julgadas no STF. Aí o cara vai ficar puto e com razão, gente. Isso não é lavajatismo, não. Isso não é moralismo de corrupção, não. Porra, o cara tem razão de ficar puto, sabe? De ficar assim, meu irmão, que porra é essa? Eu trabalho feito um condenado, eu me lasco, aí tem um banqueiro bilionário que é brother de um juiz do STF, que julga casos que são diretamente do interesse dele, e os caras estão ali se conversando, se combinando, trocando um WhatsAppzinho, se encontrando em resort ministro do STF, que é milionário. Peraí, pô. Aí é isso mesmo? É a esposa do Alexandre de Moraes, tem um contrato de 123 milhões de reais. Ela é o quê? A melhor advogada do Brasil, é? Porque assim, que contrato da desgraça é esse? Aí o Alexandre de Moraes troca mensagens com o Vorcaro, no dia, inclusive, da prisão. E aí eu tenho que ficar calado, né? Porque no 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes cumpriu o seu papel, que ele ganha muito bem pra isso. Não foi mais que sua obrigação, porra. Cristiano Ronaldo hoje fez 2 gols. Parabéns. Não foi mais que sua obrigação. Ganha o melhor salário do mundo, tem que fazer gol mesmo. Assim, é isso. Não vou estar defendendo essa gente. E eu acho que a esquerda perde, a maioria, perde autoridade. Perde respeito junto à população, junto à classe trabalhadora, quando ao invés de ser a primeira a ir para cima, a denunciar, a cobrar esses esquemas, a defender uma proposta, por exemplo, no México, se aprovar uma proposta de eleição de juiz. Eu sou a favor. Sou a favor. Eu sou a favor de acabar com essa safadeza que não é sempre. Mas, em muitos casos, o juiz comete a maior atrocidade do mundo e talvez a punição só seja a aposentadoria compulsória. Isso é surreal. Sabe? Tipo assim, isso não existe. E aí, repare, a deputada Erika Hilton apresentou um projeto de lei muito interessante, que tem repercussão, que é juízes acusados de violência sexual não podem continuar recebendo aposentadoria. Muito bom e tal. Dito isto, gente, ninguém que é funcionário público e matou, estuprou, esquartejou, tem que continuar recebendo aposentadoria de funcionário público, porra. Tipo, pelo amor de Deus, assim, sabe? Pra mim, é por isso que é tão fácil pra direita capturar a aparência de ser antissistema. Porque quer coisa mais sistema do que tá defendendo o bando de togado milionário que vive de encontrozinho de empresário, que vive de atacar direitos trabalhistas. Meu irmão, os caras defendem teto de gastos, né? Que os caras defendem austeridade. Aí vai agora e dão a liminar do STF para tirar o judiciário do teto de gastos. Então é isso, existe controle de gastos para saúde, para educação, para cultura, para ciência e tecnologia, para assistência social, para proteção ao meio ambiente, mas não existe para o judiciário. O judiciário brasileiro já está entre os 5 mais caros do mundo. E assim, você que está assistindo a gente, pode ter certeza, no dia que você me vê defendendo togado do STF, estão me ameaçando, viu? Roubaram minha gata, estão ameaçando matá-la para eu falar qualquer absurdo desse, porque não. Para mim, acho que isso é inaceitável. E a gente apoia a iniciativa tocada pelas deputadas Luísa Helena e Fernanda Melchiona de uma CPMI do Banco Master. Tem que ir pra cima, que se envergue quem for podre, tem que investigar todo mundo, e é uma oportunidade de ouro de a gente pegar Nicolas Ferreira, que ficava dando passeio de jatinho, Daniel Borcaro, pegar Ciro Nogueira, pegar boa parte do Centrão, do PP, do Republicanos e Companhia Limitada. Vamos embora pra cima. Eu trouxe uma outra dor do brasileiro hoje aqui, esse é um papo que eu ainda não vi você falando tanto, mas é sobre o mercado imobiliário, né? Perfeito. Eu trouxe um dado aqui, que é do índice Fipzap, tá? O preço dos imóveis residenciais no Brasil, eles tiveram um aumento acumulado de 6,52%. Isso aí supera a inflação oficial. Hoje, uma dor muito grande, principalmente da geração millennial e da geração Z, esse pessoal mais novo, é justamente essa dificuldade que a gente tem de conseguir comprar a casa própria, de conseguir comprar um imóvel. Hoje, São Paulo, principalmente de onde eu falo, a gente vive uma situação muito curiosa, né? Que parece que existem apenas dois tipos de imóvel, que ou você vai ter um estúdio de 35 metros quadrados localizado na beira de um metrô, curiosamente, né? Ou você vai ter um espaço ali de 250 metros quadrados, custando 5 milhões de reais, com 4 vagas na garagem, curiosamente localizado próximo ao metrô também, né? E a gente vive essa dor dessa dificuldade do imóvel, de chegar a essa especulação altíssima. Como é que você vê para o Brasil hoje essa dificuldade do brasileiro de alcançar o sonho da casa própria? Acho que isso é parte da tragédia que a gente vive, Edson. Eu estava recentemente no congresso da FETRAN, no terceiro congresso, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do DETRAN, e eu falei sobre isso, né? A maioria dos meus amigos não tem casa própria, né? Eu tô lutando, tô guardando dinheiro há 7 anos para tentar comprar uma casa para minha mãe. E aí, veja, eu vendo muito livro. Não que livro dê muito dinheiro, assim, só informando. Mas, assim, eu vendo muito livro. Já foi mais de 30 mil cópias vendidas. Todo o dinheiro que eu ganhei até hoje dos livros e palestras no Sesc e tal, eu guardo na ideia de vou comprar uma casa para minha mãe. E aí, veja, eu preciso guardar dinheiro para comprar casa à vista. Porque se eu for entrar no financiamento, eu me lasquei, né? Então, o que é que aconteceu no Brasil? A minha mãe, ela chegou a ter 2 casas próprias. Por quê? Aí se criado em favela. E aí era aquela coisa de favela, né? Tem um terreno, compra um terreno no cartório, não tem título de propriedade, é documento de compra e venda. E aí trabalha, trabalha, trabalha e vai comprando aos poucos. Vai comprando o tijolo, o cimento e tal. Fazia mutirão, os amigos ajudavam, vamos lá bater uma laje, vou fazer uma feijoada. Sobrava um dinheirinho, pagava um pedreiro para rebocar uma parede e tal. E aí minha mãe chegou a ter 2 casas. Hoje em dia não tem nenhum, acabou que não, no escorrer da vida, acabou vendendo. Esse tipo de coisa acabou, porque a urbanização brasileira foi bem completada, a especulação imobiliária cresceu de maneira substantiva, e hoje, até em comunidades, em favelas, é muito difícil você conseguir comprar uma casa por menos de 100 mil reais. Aí a ideia de que tem um terreno vago ali, bom, eu vou comprar esse terreno por 2, 3 mil e depois vou começar a construir uma casa, isso sumiu da paisagem brasileira, o que faz com que o processo de adquirir moradia foi um processo que foi plenamente incorporado ao mercado. Como é que funciona a lógica do mercado? Há uma especulação imobiliária sem limites, sem regulação. No Brasil, a última vez que se falou a sério de controle de preço de aluguéis foi no governo João Goulart, nas reformas de base, né? Assim, de lá para cá, nunca mais se falou, de fato, em controle de preço. Inclusive, o governo João Goulart, que foi a última vez que a gente teve um presidente de esquerda no Brasil, né? Para mim, depois de João Goulart, não teve mais presidência de esquerda, não. Inclusive, a Haddad passou uma reforma em cima dos aluguéis agora, no passado, e olha que esse ano vai entrar o grosso, tá, gente? Exatamente. Espera só passar a declaração do imposto de renda, que aí pergunta pro teu dono da tua casa, teu senhorio, o que vai acontecer com o preço do teu aluguel já. E ano de eleição, loucura. Loucura, né? Impressionante. Os caras parecem que perder as eleições, que tá cansado. É impressionante. Os caras, o maior boca de urna do Flávio Bolsonaro é o Haddad. Não, mas dizem que é os comunistas, que é a esquerda radical. Tá, mas voltando. Então a gente não tem nenhuma política de controle de preços e aluguéis. Há, ao meu ver, um debate muito profundo para a gente fazer, que é o modelo adotado na Constituição de cada cidade definir seu plano diretor e a partir daí pauta sua política urbana. Não deu certo. Porque isso criou uma facilidade para as construtoras, para a especulação imobiliária, para o poder econômico local capturar uma Câmara de Vereadores. É muito fácil fazer isso. E aí os planos diretores são seguidamente o plano diretor do interesse da construtora, da incorporadora, da imobiliária, que sai cada vez mais destruindo qualquer possibilidade de ter um tecido urbano minimamente democrático, horizontal, de encontro das pessoas. Então tem um debate aqui muito importante para a gente fazer sobre esse modelo, assim, a ideia de que vamos colocar a responsabilidade da definição da política urbana fundamentalmente para os municípios via plano diretor, não acho que isso deu certo. O que parecia ser maior democracia, porque iria descentralizar do topo, né, e colocar a decisão na base, em cada prefeitura, em cada município, não acho que funcionou. Acho que a gente tem um debate muito profundo para fazer sobre isso. E o mercado imobiliário funciona, faz o que quiser, como quer. Tu chegou a ver as notícias que saíram agora? Aliás, isso tem uma pauta que eu acho que é muito sua cara, assim. Que a BBC pegou um esquema que estava rolando de construtoras que estavam pegando os HIS, né? Que são essas moradias de interesse social do Minha Casa Minha Vida. E usando elas, esquemas e subterfúgios, para destinarem essas moradias de interesse social para virarem Airbnb. Sim, sim. Não, indo além, além da corrupção, também teve uma denúncia sobre um esquema de corrupção também com construtoras aqui no governo Ricardo Nunes de São Paulo, né, um esquema de desvio bilionário. Indo para além disso, Edson, durante o Minha Casa Minha Vida, o déficit habitacional aumentou no Brasil. Foram construídos 2 milhões de moradias, se não me engano foi um pouco mais, mas nessa faixa, e o déficit habitacional aumentou no Brasil. E por que o déficit habitacional aumentou no Brasil? Porque a gente vive uma política de livre mercado no setor imobiliário. Você aí que é liberal e você acha que o Estado intervém demais, você quer ver livre mercado? O setor imobiliário é livre mercado. Os construtores fazem o que querem, como que... Ah, Jones, mas tem um plano diretor, tem as ex, tem políticas, tem cada vez mais fraco, que não são cumpridas, não só as zonas de interesse econômico especial, zonas de interesse econômico especial, esqueci qual é a sigla de ex, depois eu vou lembrar, mas tem, mas não é cumprido, e as construtoras fazem o que querem, e hoje é uma frustração permanente para os jovens. E aí, para além dessa dinâmica do mercado imobiliário decidir como é que funciona a construção no Brasil, porque uma das propostas do governo Jango era criar uma construtora Brás, que é uma empresa pública de construção, para ter intervenção pública direta e regular o mercado. Porque, veja, a partir do momento que você tem uma construtora pública e essa construtora vai oferecer, por exemplo, apartamentos vamos lá, no mínimo, 80 metros quadrados, sabe? Nem é pedir demais, sabe? 80 metros quadrados a um preço razoável, a um preço civilizado, com um financiamento com juros também civilizados, razoáveis, isso vai forçar as outras construtoras a não oferecer um serviço de um apartamento estúdio de 40 metros quadrados custando R$400 mil. Só que o golpe empresarial militar impediu a criação da construtora Braz, né? E aí também, depois de nenhum governo, depois do governo João Goulart, voltou a abordar esse tema. E aí, para além de tudo isso, quando você vai pensar em pegar um financiamento, bicho, eu poderia, com um financiamento, já ter comprado uma casa para minha mãe. Mas aí, sabe, toda vez que eu faço os cálculos, eu penso assim, primeiro assim, para mim, eu me recuso a fazer isso agora, porque eu vou me sentir um otário pagando 130, 140 mil de juros. Isso por um lado. Por outro lado, é muito doido você imaginar que você vai passar 50 meses, 60 meses, 70 meses pagando negócio. Meu irmão, eu sei se daqui a 2 anos eu vou ter dinheiro. Tipo assim, eu não tenho um emprego público, um emprego estável e tal. Eu não sei se daqui a 2 anos eu vou ter dinheiro. Daqui a 3 anos eu vou ter dinheiro. Você foi gentil, Júnior. Tem gente que vai passar 10, 20 anos pagando uma casa. É, exatamente. Então assim, tipo, é muito doido você pensar isso. Sabe? Tipo, caramba, como assim, velho? E aí a Caixa Econômica Federal fez uma sacanagem. Fez uma sacanagem depois que a Rita Segato é uma socióloga. Depois que a Rita Serrano foi demitida da Caixa Econômica Federal e ela foi entregue pro Arthur Lira, eles aumentaram o valor de entrada que você tem que dar para no financiamento do imóvel, para deixar o financiamento menos acessível, né, para famílias da classe trabalhadora. Então, tipo assim, quem é que dialoga com a frustração dessa nova geração que não tem casa? É esse debate que eu trago direto. E aí, gente, tem gente que fala assim, ah, mas você é antipetista, você não sei o quê, pipipi, popopó. Ô, gente, tem problemas concretos. E aí pode ser uma opção sua, respeito, direito seu, pode ser uma opção sua ficar repetindo que o Minha Casa Minha Vida foi maravilhoso, que foi ótimo e tal e tal. Só que aí tem milhões de brasileiros e brasileiras, principalmente brasileiros jovens, que não acham Minha Casa Minha Vida maravilhosos, que não viram isso resolver os seus problemas, que vivem um aluguel caro, que vivem em imóveis ruins. Então, assim, milhares de jovens sentem o problema da moradia, sentem o problema da falta de futuro, sentem a perspectiva de, pô, é muito difícil pra mim pensar em ter um emprego bom, pensar em ter um bom salário, pensar em ter uma boa casa. Qual é a resposta que a gente dá a isso? Sabe uma coisa que eu acho que acontece também, que é muito pouco falado? E aqui eu posso ser um pouco polêmico, aí você pode me bater à vontade, tá? Eu sinto que parte da esquerda, ela abriu mão de falar com a classe média e a classe média baixa. Como se a classe média brasileira fosse a classe média norte-americana, a classe média europeia. Porque assim, o cara que ascendeu ali durante o governo Lula pra classe média, foi uma vitória pra família dele. Eu falo pra minha família. Meu pai era office boy. Sabe, minha mãe é professora de escola pública. A gente ter conseguido chegar numa classe média, uma classe média baixa ali, pra gente era uma vitória construir a casinha, ter um carro. Pô, eu ter feito faculdade depois de sair do colégio foi uma vitória pros meus pais, uma conquista. E parece que a gente é tido como inimigo por muitas vezes, e entendo por parte do debate, parte disso, mas quando você olha, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você vê que agora estão tendo conversas do Minha Casa Minha Vida pra subir um pouco do valor que tem ali de renda, acho que tá indo para uma faixa de 10 a 15 mil reais agora, para que justamente essa classe média, que também não tem acesso ao crédito imobiliário, consiga comprar um imóvel, porque a classe média também não está comprando. Sim. Não é que a classe média está herdando imóveis, eu não sou herdeiro, minha família não tem imóveis, eu moro de aluguel aqui. Então assim, eu não tenho acesso a esse crédito popular, eu não tenho acesso ao crédito que um cara rico tem, que um herdeiro tem, então onde é que eu tô? E ao mesmo tempo, a parte aqui critica aqui, parte aqui fica aqui. Então eu sinto que tem uma classe também, uma parte da população que está cada vez mais reduzindo. A gente vê números hoje que a classe média está cada vez mais tendendo abaixo do que acima, que ela fica fora do debate político, principalmente o debate de moradia, que é um debate super complexo também, né? Sim. Não, Edson, veja, eu acho que uma boa parte do que se entende como esquerda no Brasil elencou a classe média como inimigo, uma visão caricatural da classe média. Tu lembra daquele famoso vídeo da Marilena Chaui? Putz! Pronto. Porque tava colado com o agronegócio, né? Tava colado com os bancos, né? Tava colado com as multinacionais, né? E aí, A política ela tem sempre necessariamente um antagonismo, né? Política tem sempre aliados e adversários, ou inimigos, se preferir. E aí você precisa sempre estar projetando um inimigo. Numa época que o governo petista estava colado com o agronegócio, com os bancos, com as empresas de mídia, com as multinacionais, com o grande varejo, com as igrejas evangélicas, com a Universal do Reino de Deus, com a Igreja de Silas Malafaia, não sei o quê, tinha que criar um inimigo, né? Quem é o inimigo? Vamos criar um inimigo que é uma abstrata classe média, que é fascista, que é reacionária, que é coxinha. Veja, já que tu falou, vou falar uma coisa polêmica. Desculpa, vou falar também. Até hoje se entendeu muito mal a questão dos aeroportos no Brasil. Em que sentido? Existe elitismo, existe racismo, existe tudo isso. Ontem eu tava no hotel e aí eu tava esperando a entrega da comida, né? E aí tava fumando do lado de fora e tal. Aí chegou um casal e aí o cara virou pra mim e falou assim: o pessoal manobrista vai chegar a que horas? Falei: não, o manobrista, que eu quero pegar meu carro. Eu falei: moral da história, eu não tava de farda. Qual é o padrão de farda da galera? Do hotel. Camisa social. Claro. Sapato social, calça, né? Aquela calça molinha. É caqui que chama, né? Depende. Mas enfim, aquelas calças meio que social, né? Uhum. Tal, e camisa branca de botão, de manga. E, pô, tava de camisa verde, calça jeans, tênis e casaco. Então, assim, obviamente eu não estava com a farda. Melhor assim, é um preto? Ah, é um preto, é um funcionário. É um funcionário, está aqui pra me servir. Vou perguntar a ele. E eu só fiquei olhando pra cara dele. E eu tava com a fome da desgraça, né? Que eu tinha dado uma entrevista de 4 horas. E aí eu só pensei assim: oh, meu Deus, por que tu faz isso comigo nessas horas? Eu tava a ponto de dizer assim: meu irmão, enfim. Mas aí, felizmente, a senhora dele fez assim: ele não trabalha aqui não, amor. Ele não trabalha aqui não, amor. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela percebeu minha cara de puto, minha cara de tipo assim: meu irmão, saia daqui. Mas então, isso existe. Dito isto, o número de passageiros no Brasil, durante o final do primeiro governo Lula e o segundo governo Lula, triplicou. Eram 30 milhões de passageiros ao ano, passou a ser 100 milhões. A infraestrutura acompanhou? De jeito nenhum. Então, assim, é claro que teve uma galera que ficou puta da vida porque o serviço piorou. Porque a demanda triplicou e a oferta não acompanhou. Então, sim, os aeroportos ficaram mais lotados, ficaram mais insalubres, ficaram mais difíceis você ter um espaço de descansar, um espaço de comer bem, teve mais atraso de voo, teve mais overbooking, teve mais tudo isso. A partir do momento que você não dá uma solução prática, você não cria, por exemplo, um programa fodido de investimentos para você alcançar esse crescimento da demanda e reorganizar a malha aeroviária brasileira, e é impossível fazer isso com a macroeconomia do governo FHC, que ainda está vigente. O que sobrou? Sobrou uma explicação reacionária. Ah, olha, a rodoviária tá parecendo aeroporto. Ah, porque tem muito pobre na A rodoviária tá parecendo aeroporto? Não, o aeroporto tá parecendo rodoviária. Ah, porque tem muito pobre no aeroporto. Mas veja, quem deu essa explicação foi a turma do PSDB, a turma da Veja e por aí vai. Mas porque do outro lado, a galera que se propunha ser de esquerda, simplesmente ficava comemorando, dizendo assim: ah, que massa, pobre agora pode viajar de avião. Que massa mesmo. Dito isto, e aí? Triplicou a demanda. E a oferta? Sabe? Então, veja como é mais fácil só apontar que, repito, existe um setor da classe média que é reacionário, racista, aristocrático. Mas você resume o problema a isso, quando claramente o problema não é só isso. Sabe? Tipo, claramente, o problema é só... Ah, não, mas a classe média, ela ficou puta com os governos Lula porque ela não quer o filho do pobre estudando na universidade. Tem também. É óbvio que tem. É lógico que tem. Dito isto, houve uma expansão do ensino superior. Portanto, aumentou a concorrência em empregos qualificados em diversas áreas: administração, contabilidade, direitos, engenharias, na área da saúde, fisioterapia, terapeuta ocupacional, psicólogo e tal, mas não houve um projeto econômico que desse complexidade produtiva para ampliar, em correspondência à expansão do ensino superior, a demanda por profissionais qualificados. O que é que isso produz? Isso produz um profissional que se forma, não tem emprego, aí tem a piada do engenheiro que virou Uber, né? Ou quando consegue emprego, o emprego tá cada vez pior, o emprego tá cada vez mais precário. Seu salário vai ser menor do que a mensalidade da sua faculdade. É, exatamente. Então aí veja, a partir do momento que você... Porque assim, o Brasil se desindustrializou durante os governos petistas. E aí isso causa um impacto direto numa classe média mais tradicional. Que inclusive votava no PT. Votava em massa no PT. Quem, gente, ó, primeira eleição de Lula de 89, a eleição de 94, a eleição de 98, quem votava em Lula majoritariamente era trabalhador formal, sindicalizado, industrializado, papapá, funcionário público, intelectual, classe média. Tinha gente pobre também, trabalhador mais precarizado, claro, óbvio, mas não era a maioria, viu? No Nordeste brasileiro, por exemplo, a maioria votou em outros candidatos historicamente, viu? Em 89, candidatos do, por exemplo, em 89, o Collor ganhou no Nordeste, sabe? Então, assim, essa classe média depositou uma esperança. E aí, se faz sempre um debate, Edson, que é isso que me incomoda, que se resume à política eleitoral. Veja, como slogan eleitoral, é muito bom dizer assim, ah, o pobre tá na universidade e quem não gosta odeia pobre. Funciona, sabe? Mas isso não... debate a questão real que é o Brasil durante os governos petistas foi se desindustrializando, isso reduziu empregos qualificados, isso reduziu oportunidades de salários bons e em paralelo a isso se aumentou o acesso ao ensino superior sem um projeto econômico que absorvesse essa força de trabalho qualificada. Aí tem uma dupla frustração, é a frustração do sujeito historicamente de classe média que não consegue ter um emprego que seu pai ou que sua mãe teve, e a frustração do sujeito que veio de origem pobre, é o primeiro da sua família a fazer a universidade, achava que depois que fizesse a universidade ia conseguir o puto emprego, e tem um emprego precário, mal e mal. Antes de vir para cá, eu tava lendo uma notícia, até publiquei nas minhas redes, que em Olinda, cidade muito importante lá de Pernambuco, a prefeitura soltou uma seleção simplificada para professor, que o salário é R$1.400. É isso mesmo, tu estuda 4 anos... faz especialização, mestrado, doutorado, para ganhar 1.400 conto, 40 horas semanais. Ah, João, mas a prefeita de Olinda de direita é a Mirella Almeida, do PSD, do Partido Kassab. Dito isto, esse é um problema generalizado no Brasil. E aí, você, ao invés de dar uma explicação para isso, aí você cria a caricatura à la Marilena Chaui e assim... Tô dizendo que a Marilena Chaui não tem uma obra importante, não tem reflexões, mas são uns episódios lamentáveis da biografia dela que valeria dar uma revisada, né? É, você cria uma caricatura, a classe média é reacionária. Não, eu não acho que a classe média é reacionária, não. Eu quero, inclusive, debater com todo mundo que se entende como parte de um extrato de renda de classe média, reindustrialização do Brasil. Eu vou, como a gente tem pouco tempo aqui com o Jones, eu vou correr com a pauta aqui. Tem duas outras perguntas sobre o Brasil, né? A ideia desse programa é falar sobre o Brasil. E eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre cultura, que é uma coisa que eu gosto muito. É, inclusive, conversei com o meu amigo professor Felipe Leão um pouquinho. Grande Felipe Leão. Antes dessa pauta daqui. É, hoje, a pasta de cultura do governo Lula é a pior pasta dele. Né? A que tem menos investimento, é uma que passa um pouco batida. A gente teve agora... Essa afirmação polêmica, eu acho que a concorrência é pesada. Não discordo de você. É, e a gente tem um problema hoje, a gente teve toda a lei do streaming que estava passando, que acabou sendo muito criticada, principalmente por liberar com que empresas estrangeiras consigam captar capital do governo hoje, que deveriam ir para pequenos produtores, pequenos, e acabe indo para uma Netflix, para uma Prime, fazer produções nacionais, sendo que uma galera que precisa de fundos e tal. E a gente tem toda essa questão, essa discussão que tem hoje, através de Lei Rouanet, a gente vê muitas prefeituras e cidades do Brasil que se aproveitam de emendas para fazer os shows do seu agronegócio. Então, a cultura brasileira hoje, ela está meio à deriva numa discussão mais política, assim, né? Como é que você vê essa questão hoje da relação da política com a cultura e que tipo de investimento tem que ter e como? Essa pergunta é muito boa, porque veja, a gente tem uma coisa com a cultura, infelizmente, que tá lembrando muito, Edson, a relação com o futebol, que é assim, que se exploda se existe planejamento, organização, formação de base, preocupação com os atletas no futebol brasileiro. A gente quer saber se tem título. Não quer saber se vai ganhar o Hexa, se vai ganhar a Copa América, se vai ganhar a Copa das Confederações, planejamento, CBF, corrupção. foda-se. A gente só quer o resultado. E aí isso tá acontecendo meio que com a cultura, né? Ah, não, viva, ainda estou aqui, viva Agente Secreto. Ótimo, filmes maravilhosos e tal. Lembra que o bilionário Walter Salles ganhou um Oscar. É, pois é. Ele e a família dele se apropriam de todo o nióbio brasileiro, então eles precisam botar esse dinheiro de volta em algum lugar. Enfim, tomara que eles não me processem, que eles têm muito dinheiro, meu Deus. Aí, voltando... aí se criou uma coisa meio celebrativa. Ah, o cinema brasileiro. E aí, foda o cinema brasileiro com a quantidade de recursos que tem. Mas a gente não está debatendo uma política nacional de cultura. A gente não tem, a respeito das conferências, a respeito dos documentos formais, uma política nacional de cultura. Prova disso é que na lei do streaming... praticamente não houve um debate nacional sobre isso, pelo contrário, né? A postura de figuras como Randolfo Rodrigues, por exemplo, frente à crítica do Wagner Moura ao projeto, foi atacar, né? E o Wagner Moura fez uma crítica correta. O PL dos streams parte de uma perspectiva que é lesiva à soberania nacional e à indústria cultural brasileira. Dá um controle gigantesco para as big techs e, inclusive, mantém o direito das obras, porque, se vocês entenderem, um dos temas mais polêmicos é que vamos pegar Cangaço Novo, que é uma série sensacional, né? Eu não sei como é que é o contrato dele lá, já que é feito por uma produtora que é bem grande, mas só para dar um exemplo para vocês. Como é que funciona hoje? Você trabalha numa série que é exibida pela Netflix. A Netflix fica com os direitos da série. E aí você que é ator, você que trabalhou, que foi roteirista, que foi produtor, que foi fotógrafo, maquiador, não sei o quê, você recebe um saláriozinho por aquilo ali e Sarah morreu. Aí vamos imaginar que a Netflix vai, pega esse produto, bota no catálogo da Netflix México, o negócio estoura, vira um sucesso, e aí começa a rodar América do Norte, América Central, não sei o quê, e a Netflix ganha 400 milhões em cima daquela série, porque o mundo espanablante adorou a série. O ator e a atriz não ganha nada. Aí depois o Netflix descobre, essa série aqui realmente é muito boa, papapá, vou jogar no mercado asiático e tal. O ator e a atriz não ganha nada. Então acontece do ator ganhar 10 mil por uma série de salário, a série estourar, render milhões para a empresa e simplesmente não volta. Para a galera que produziu, para a galera que trabalhou, para a galera que atuou, para a galera que fez a montagem, que fez o roteiro, que fez a fotografia, que fez o processo de edição e por aí vai. A parada dos streams mantém isso. Todo direito, todo controle de direito autoral fica com a empresa. E aí, a obrigação de reinvestimento de lucro não é reinvestimento de lucro no fundo que vai ser controlado para produtores independentes e tal. É a própria empresa dizer que, ó, tô reinvestindo meu lucro fazendo mais produções brasileiras. Com controle da empresa. De streaming. A gente tá criando um produto internacional. Tá ligado? Assim, não faz sentido. E aí, gente... projeto nacional não se improvisa, né? Projeto nacional, ele precisa ser coerente, ele precisa pensar cultura, educação, saúde, mobilidade urbana, defesa nacional, economia, esportes, lazer, meio ambiente e tal. As coisas, elas estão concatenadas, né? Elas estão conectadas. A grande debate cultural hoje no Brasil, e aí não sei se tu... já reparou isso, pegou isso na tua pesquisa, eu me recuso a entrar nesse debate sobre Lei Rouanet. Porque é um bando de alucinado da extrema-direita que não sabe como é que funciona o negócio. E é um bando de alucinado do campo progressista que está defendendo uma legislação que é essencialmente neoliberal. Que parte da premissa é que a viga mestra de financiamento da política cultural brasileira vai ser uma política de mecenato pautada pelo controle das empresas. Ô, gente, a Lei Rouanet, gente, é a empresa que decide, viu, gente? Pô, e outra, e quem que... Pô, eu trabalhei com... Eu sou formado em teatro. Sim. Então, pô, conheço algumas pessoas que viveram de edital, que trabalhavam com edital. E, aliás, fazer edital é uma profissão para algumas pessoas. Sim. E, pô, tem pessoas que são especializadas em editais e é um puta trampo. Já estive ali fazendo editais com a galera para peças de teatro. É muito difícil conseguir. Até mesmo quando você é contemplado, pode captar. Você não capta. Uhum. Então te liberam e falam assim, Jones, você tem 100 mil reais para você captar para sua peça de teatro. Sim. Tu não consegue. Tu vai bater de porta de pizzaria em pizzaria e não vai. E aí você vai pegar uma Rede Globo, uma Warner Bros, uma Netflix. Lembra a época, quem foi que fez o blog... Isso pra mim era um escárnio, né? Que fez, acho que foi Fafá de Belém. Foi, eu não vou lembrar, não quero falar uma besteira aqui. Mas teve uma famosa cantora da MPB brasileira que conseguiu um absurdo de uma verba pra criar um blog. E aí tu olha o cara ali que tem uma companhia de teatro, tu olha o cara que tem uma banda, o cara que tem um movimento, um repentista, uma galera que às vezes que tem uma parada legal, ela até consegue, se consegue, não consegue captar, não tem investimento, é o cara que fica sufocado, né? A pandemia quase matou a cultura do Brasil, pô. Exatamente. E no processo de pós-pandemia, o debate parece que foi ainda muito mais capturado ainda por uma lógica empresarial, de pensar a cultura como um fazimento de eventos. Uhum. E aí vem o Percy, vem todos os programas e tal, que não pensava a cultura de maneira mais ampla, né? Tanto é assim que, por exemplo, do ponto de vista musical, que é o que eu conheço um pouco mais, as casas de shows estão morrendo. Uhum. Né? A dinâmica de um artista vir para fazer um show, por exemplo, um artista de São Paulo, do Rio, vir para Recife fazer um show, isso é cada vez mais raro. E o que tem é essa lógica de festival. Festival, que é um consumo TikTok, que é um show de 50 minutos, uma hora, o mais rápido possível, vai, bota 50 artistas, palcos diferentes, simultâneos, a maioria dos festivais não se pagam, estão atrasando o pagamento da galera, tá um caos, assim, né, tá difícil. Parte da cultura, acho que ela é muito complicada, né, e aí a gente vai bater palma pra quê? Ah, olha o dorama que a gente tá assistindo aqui. Olha que curioso, que Parasita, esse filme incrível. Sim. Olha como o Vingadores é legal. Que, por falar em Parasita, todos os países que desenvolveram a indústria cultural poderosa fizeram com protecionismo e cota de tela, né? Cara. Não, tipo assim, ó, no mínimo 70% dos cinemas, dos filmes que vão passar no cinema vão ter que ser nacionais. Ou então a China fazia um negócio que era fantástico, que era assim... Quer passar no nosso cinema, vai ter que gravar alguma cena do filme na China. Ah, fazia muito isso. E aí tem vários filmes, gente, do começo dos anos 2000 e tal, que você vê que é muito aleatório. Transformers 3, Homem de Ferro 3. Que do nada eles arrumam a cena da China e você pensa assim, por quê? Não faz nem sentido. Mas faz sentido que era obrigatório. E o que acontecia com a indústria desses países de audiovisual, Jones? Se expandia, criava cadeia produtiva e tal. Eu lembro que, acho que é Missão Impossível 3, que é um filme totalmente aleatório, que tem um negócio, tem um pé de coelho, aí Tom Cruise tem que pegar o pé de coelho e tal. E aí vão pra China. E assim, não faz sentido nenhum estar na China. Não tem uma explicação de por que a desgraça do pé de coelho estava na China. Cavaleiro das Trevas. Mas tinha que gravar na China. O Cavaleiro das Trevas é a cena também do Lau, que vai pra China, aí o Bruce Wayne vai lá. Gente, não é spoiler, o filme foi lançado há 15 anos, viu? Pelo amor de Deus, o Heath Ledger, inclusive, infelizmente, já morreu e tal. Aí o Batman vai lá pra tirar ele do prédio, pra colocar de volta em Gotham City, pra ele ser preso. Porque tinha que gravar uma cena na China com cadeias produtivas locais. Porque senão o filme não passava no cinema chinês. Pô, você vai pra Argentina? Pô, eu gosto muito de visitar cinemas em países que eu vou, né? Você vai pra Argentina, pô, tu olha os filmes que estão em cartaz, é muito filme argentino. Tu vai falar, caraca... Você para assim, nem sabia que tinha tanto filme argentino a ponto de ter mais filme argentino do que americano. França, eu fui pra França quando tava na época de Vingadores Ultimato. Pô, Vingadores Ultimato. Você ia pro Brasil aqui, era de 9 salas, 8 era Vingadores Ultimato. Lá, você mal achava Vingadores Ultimato. Você fala, cara, que loucura, né? Que tem... Sim. E agora a última pauta aqui pra gente liberar o Jones Manuel. Pô, a gente falou um pouquinho aqui de habitação, falamos de trabalho, falamos de cultura, falamos de judiciário, falamos de bastante coisa. E a última pergunta é sobre Brasil aqui em 2026... Pauta super relevante. Neymar tem que ir pra Copa, Jones Manuel. Como é que você tá sobre a Copa do Mundo aí? Tu é Palmeiras, né? Sou Palmeiras. Palmeiras, perfeito. Meu irmão, eu acho doido essa discussão sobre Neymar ir pra Copa. Porque assim, eu sou fã mesmo assim, do Alex Cabeção. Sim. Né? Assim, o que aquele cara jogou. Pronto, tem muito nesses podcasts de futebol, tem muito esse negócio, né? Jogadores subestimados e jogadores superestimados. Pra mim... Dos anos 2000, Alex Cabeção é de longe o jogador mais subestimado. Concordo. Do futebol brasileiro. O cara era um gênio. O que ele fez no Cruzeiro, o que ele fez no Palmeiras, o que ele fez no Fenerbahçe, o que ele fez na seleção brasileira, que ele foi muito bem na seleção brasileira. Às vezes a galera tira ele, né, pra merda, mas assim, ele foi muito bem na seleção brasileira. Foi campeão, inclusive, se não me falha a memória, da Copa América. Com a seleção brasileira. Eu acho que foi. Se não me engano, ele jogou uma Copa América. Mas a Copa América eu lembro. Acho que ele chegou a ser campeão. E aí, veja. A gente não levou Alex Cabeção para a Copa do Mundo, né? Não levou Romário para a Copa de 2002, né? E aí Romário era isso, né? Já tava no futebol e não sei o que e tal, mas fazia gol pra caramba, destruía no Brasileirão. Aí qual é o retrospecto de Neymar? Neymar, ele não joga bem em alto nível faz mais de 6 anos. Desde o seu declínio ali no PSG. No Al Hilal, ele praticamente não jogou, né? Como a gente viu, ele não estava apto. Um beijo para meu amigo Bruno Formiga, que eu amo, mas ele não estava apto, né? Aí ele vem pro Santos. Aí no Santos, ele mal joga o ano inteiro. É eliminado do Campeonato Paulista. Briga para não cair no Brasileirão. É eliminado do Campeonato Paulista de novo. E aí, com todo respeito, a equipe muito bem organizada dentro e fora de campo do Novo Horizontino. Mas, porra, gente, camisa pesa, né? Eliminado pelo Novo Horizontino, né? Está cogitando ser levado para a Copa do Mundo. Em paralelo a isso, certos jogadores, como é o caso do Antony, por exemplo, que vem fazer uma temporada fantástica no Betis, né? O Manchester United estava como um cemitério de jogadores. E aí todo mundo que saiu do Manchester começou a jogar bola. Rashford no Barcelona, Antony no Betis, Garnacho no Chelsea, por aí vai. Aí, por exemplo, você tem um Antony que está jogando muita bola, e aí o debate é levar o Neymar. Ah, não, porque tecnicamente ele é superior a todos os jogadores brasileiros. Não, ele foi. O Neymar de 8 anos atrás, obviamente, era superior a todos os jogadores brasileiros em atividade. Só que esse Neymar não existe mais, né? Esse Neymar já foi. Então eu espero que o Ancelotti segure a pressão. A pressão, gente, não é pressão do público, não. É pressão financeira, viu? Pressão de patrocinador, é pressão do pai do Neymar, de conexão política, de CBF. Do Léo Santana no Carnaval de Salvador, Do Léo Santana, exatamente. E não leve o Neymar, e no lugar do Neymar coloque alguém que tá merecendo. Eu acho que o Brasil tem que se organizar o seguinte. Na frente, Nino Hendrick está com fome de bola. Tu é um entusiasta do Hendrick? Eu sou entusiasta do Hendrick, porque aquele moleque joga. Aqui no Brasil começou uma maluquice, que é olhar para um molequezinho de 17, 18 anos e já cravar que o cara é bagre, porque sei que o cara teve 2, 3 jogos ruins. Assim, Hendrick é um fenômeno. A força que ele tem, a capacidade de drible, de chute fora de área, de posicionamento, não, não de cabeçada. Não sente pressão, é surreal. É maluco, é coisa de, é coisa de maluco. Então assim, na frente, Hendrick e Vinícius Júnior. De um lado, Rafinha. Do outro lado, Estevão. Pra mim, o time, ele joga com 2 atacantes. E aí, talvez, até poderia deixar Estevão de 10 clássico e colocar outro na ponta. Mas, inicialmente, é Hendrick e Vinícius Júnior. E mais, um pouco mais recuado, mais na armação, como meia atacante, meia armador e tal. Rafinha e Estevão. Eu acho que o ataque do Brasil vai muito bem. Eu acho que Hendrick, inclusive, tem chance de ser o artilheiro da Copa e trazer o Hexa pra gente. Mas se o Ancelotti fizer a besteira de não levar o Hendrick, ou deixar o Hendrick no banco, e levar o Neymar, aí eu sinto que a Copa do Mundo acabou. Porque, inclusive, o Neymar é tão espírito de porco, mas tão espírito de porco, que Rodrigo tem uma lesão grave. Ai, na mensagem que ele vai mandar pra Rodrigo, ele fala assim: eu te chamo de meu herdeiro. Tipo assim, o cara tá fudido. Vai passar 11 meses sem jogar. Ninguém sabe se o futebol vai ser o mesmo. O cara vai perder a Copa do Mundo e tal. E aí Neymar faz questão de dizer assim: não, pô, você é meu. Eu te chamo de meu herdeiro. Porque meu lugar, o meu lugar vai ficar pra tu. Triste. Pra gente matar aqui rapidinho, tá? A gente poderia fazer um outro podcast só sobre futebol. Pô, aí, ó. Tá vendo aí? Fica o convite aí pro Jones Manuel. Aliás, muito feliz que muita gente vai achar que é montagem esse corte. Tá? Quem vê a capa desse corte vai falar, não pode ser. E bota, por favor, como título assim: Hendrick tem que ir pra Copa e vai garantir o Hexa pro Brasil. Comunista afirma: Hendrick tem que ir pra Copa. Excelente nome. Isso aqui é... Perfeito. E a última, rapidíssima essa daqui, tá? Se o Brasil lançasse a famigerada camisa vermelha da seleção brasileira, a Nike lançasse aí a polêmica, tu usaria a camisa vermelha? Eu usaria, eu compraria a falsificada, eu compraria a pirata, que eu não sou otário de dar 700, 600 contos numa camisa dessa, mas eu usaria a falsificada. Eu compraria na Rua da Concórdia, ali no centro do Recife, uma falsie, como a gente fala, né? E usaria, com certeza. Tem frescura não. Esse negócio, gente, camisa CBF, aí paciência, a vida é dura. Uso sem problema, sem frescura nenhuma e tal. Mas eu acho que eu vou lançar umas camisas minhas pra Copa. É mesmo? É. No meu site lá, joanesmanuel.com.br, tem umas camisas, inclusive essa camisa de lá, essa artezinha aqui bonitinha. A gente tá conversando com a nossa designer, Thaís, pra produzir duas camisas pra Copa. Então, assim, não compra da CBF, compra a minha, que vai ser 10 vezes mais barato, inclusive. Ou da Tailândia, que já tem pra vender. Né? É, a tailandesa já tá vendendo agora. É, exatamente. Jones Manuel, pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te encontram? Gente, é muito fácil de me encontrar nas redes sociais, porque não tem muito Jones no mundo, né? Então, tá tudo lá, Jones Manuel. Acho que, embora eu não tenha me apresentado no início, ficou claro durante todo o episódio que eu sou pré-candidato a deputado federal por Pernambuco. Então, acompanhe minhas redes sociais, acompanhe o debate político que a gente está fazendo, que acho que esse ano a gente tem uma oportunidade que, depois de mais de 40 anos, voltar a ter um comunista no Congresso Nacional para defender todas as pautas e lutas que a gente falou aqui durante o programa e outras mais que não deu para a gente conversar. E acho que é isso, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente e mandar um abraço para todos e todas, e a gente se encontra nas lutas, nas ruas, nas próximas entrevistas, debates e por aí vai. Valeu demais. Obrigado você por estar com a gente até agora, um grande beijo e é nóis. Valeu.